dois, quem sabe mais? E por que não deixar o mundo para depois? E amanhã é quando for, há de ser um mal menor. Mas até amanhã, quanto menos aqui se disser melhor. Depois de amanhã, talvez, antes não. Eu tenho um plano, mas é só para amanhã. Mal há em atrasar um dia ou mesmo dois, ou até deixar a vida inteira para depois. E amanhã é quando for, há de ser um mal menor. Mas até amanhã, quanto menos aqui se disser melhor. Depois de amanhã.